batendo uma raiva de 100 batidas por minutos, pensando em você. Sem você não sei viver. O seu nome é B, sobrenome Zinha. Vem ficar comigo, vida minha. Minha B, minha B, minha bebezinha. Arruma suas malas e vem morar na minha vida. Minha B, minha B, minha bebezinha. Batidas